A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é segunda-feira, estamos no dia 25 de julho de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O Grandes Músicas hoje vai trazer-lhe sonoridades diversas. Nós estamos para começar com a música Com Dança do Ventre, mas eu decidi guardá-la para a próxima semana. Vamos antes começar com uma montagem, uma mix feita pela MTV de Michael Jackson e Eminem. Está aqui uma combinação fantástica. E o ritmo até de Billie Jean e tudo. Ora, são dois grandes nomes da música. Infelizmente Michael Jackson já não se encontra entre nós. Já o rapper norte-americano Eminem ainda está e de boa saúde, felizmente. Ora bem, vamos então ficar com estes dois nomes numa só música. E esta é a primeira edição de hoje do Grandes Músicas. Operating, I know it's

Vamos agora ficar com um nome sonante na música, e este é um grande sucesso, que não sei se foi ou não um grande sucesso em termos de vendas, mas, ou melhor, é uma grande música que eu desconfio mesmo que tenha sido um grande sucesso. Porque, enfim, porque são os Dire Straits. Estamos a ouvir o tema Calling Elvis. Calling Elvis é uma música que tem uma duração de 10 minutos, não estou em erro. Mas é uma música fantástica, de facto. E este Calvin Harris, aliás, não, tem 10 minutos não, tem 8:40. Calling Elvis é uma música então dos Dire Straits, que nós vamos ouvir então agora, nesta edição do Grandes Músicas. Este é um daqueles casos em que, de facto, a grande música foi também um grande sucesso. Eu quase que posso apostar que sim, dado o facto de que eu consegui encontrar sobre esta música na internet. Pesquisa-se por Calvin Harris, aliás, por Calvin Elvis, e ainda aparecem algumas coisas. Vamos à música então, Dire Straits com Calling Elvis. Building, better come to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Agora ficar com Insomnia, que é de facto um grande sucesso. Quer dizer, agora já não é, já foi na década de 90, mas foi um grande sucesso. Insomnia, tema dos Faithless, aqui numa versão, na versão digamos normal, 8 minutos e 47 segundos. É o tempo que dura a música dos Faithless, que sem dúvida foi um grande sucesso, ainda que lá está numa versão mais pequena. Mas esta é a versão completa e o nosso trabalho aqui é trazer músicas que tenham no mínimo uma duração superior a 8 minutos. Ora, 47 segundos a mais chega perfeitamente. Vamos então ouvir Insomnia, tema de Faithless, a partir de agora. and here we are. 3:30 in the morning. I can't get no sleep. the light above my head went bam, bam, bam. I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Se falarmos em The Power of Love, vai-nos ocorrer um nome, ou melhor, vão-nos ocorrer vários, mas vai-nos também ocorrer Frankie Goes to Hollywood. Ora, não vamos ouvir The Power of Love, embora esse seja de facto um grande sucesso, vamos ouvir um outro que também foi sucesso, ainda que não tão grande, mas ainda assim foi um sucesso. Welcome to the Pleasure Dome, a música que vamos então ouvir de Frankie Goes to Hollywood. Uma música que de facto é um bocadinho mais extensa, é. Tem 13 minutos e 41 segundos. E é então com ela que vamos seguindo nesta que é a quarta música do programa Grandes Músicas de hoje, aqui na Rádio Antena Web. Tropicana Pleasure Dome direct. Moving on. Grande sucesso, grande música e grande sucesso este. Embora mais uma vez numa versão um bocadinho mais reduzida, naturalmente. 13 minutos e 41 segundos não é de facto. Portanto, não é de facto a duração considerável para um programa de rádio genérico, não é? Pronto, e então. Mesmo para o videoclipe, não é? Mesmo para o videoclipe. Ainda que para o videoclipe, nós temos aí o caso do Thriller, que era quase uma curta-metragem, não é? Bom, eu vou então despedir-me com mais uma música, desta vez Bad Out of Hell, música dos Meatloaf. Conheço de facto o grupo, embora não lhe possa precisar se é ou não, se foi ou não um grande sucesso. Vou conhecendo daqui e dali uma outra música, mas para ser sincero, e há que o ser quando assim se justifica, admitir que não tenho de facto muita informação sobre o grupo para lhe dar. Mas a verdade é que é uma boa música, já fui aqui ouvindo, e tem uma boa batida, tem uma boa guitarra acima de tudo. E portanto é com este som que vamos fechar a edição de hoje do Grandes Músicas com Meatloaf e o tema Bat Out of the L. Aliás, Bat Out of L. Tinha que estar correto. É então com esta música que eu o despeço, com votos de continuação de boa segunda-feira aqui na Rádio Antena Web. Já a seguir chega mais uma edição de Playlist. Eu, Carlos Bonaparte, volto apenas de hoje a 15 dias, porque na próxima semana estarei de férias. Fique bem, tenham uma boa tarde e até daqui a 15 dias. valley tonight. There's a man in the shadows with a gun in his eye and a blade shining no so bright. There's evil in the air and there's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets. On down in the tunnel with a deadly horizon. Oh, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was starting to foam in the heat. Oh, baby, you're the only thing in this world that's good and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crackle of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. We'll be right back. wasted at the foot of a burning bar. And I think somebody somewhere must be tolling a bell. And the last thing I see is my heart still beating. I'm breaking out of my body and flying away like a bat.